Capítulo 26. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico: Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos. Deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam, e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração. Pois só quando vens julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados. Que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos. Seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacaste e os destruíste. Há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo. Sim, tu nos tornaste grandes. Expandiste nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos. Oramos sob o peso de tua disciplina. Como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá à luz. Assim estávamos em tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão. Seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria. Pois tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos. Ela os mostrará, para que todos os vejam.